Ele era um pequeno príncipe e ficava fascinado com aquela porta grande, pesada e trancada. O que será que tem por detrás desta porta? Mas ele nunca pôde entrar ali e aquela porta nunca era aberta. E o pequeno príncipe pensava: quando eu for rei, eu vou abrir esta porta, eu vou ver o que tem lá dentro. E essa porta ocupava a imaginação do pequeno príncipe, que cresceu, se tornou um homem e finalmente soberano. E como soberano, ele era muito bom, muito benevolente, generoso, mas foi perdendo a autoridade. Ele era tão bom, tão bom, tão bom, que os seus súditos não o respeitavam, não cumpriam as leis, não pagavam os impostos, os seus ministros não executavam as suas ordens. E ele era tão bom, bom, bom, mas não tinha autoridade. Aí ele resolveu endurecer. Ele resolveu pegar um chicote e ameaçar todo mundo. E se tornou um rei severo. É assim, tem que ser assim, senão eu ponho na cadeia, no calabouço. E ele passou a ser odiado. E ele ficou tão infeliz de ser um rei odiado pelos súditos, pelos ministros, pela nação, que ele ficou sem saber o que fazer. Como que eu, um soberano, passarei para a história? Qual é a imagem que eu vou deixar? O que eu faço? Então um sábio se apresentou e ele disse: me aconselhe, sábio. Como que eu posso fazer para governar o povo com bondade, mas também ser respeitado, sem ser autoritário, sem ser odiado? O que eu faço, sábio? E o sábio pensou um pouquinho e disse: majestade, tem alguma coisa que o senhor gostaria muito de fazer e ainda não fez? O rei se lembrou daquela grande porta no palácio. Aquela porta que desde pequenininho ele queria saber o que tinha atrás dela. Ele disse: ah, sim, tem uma coisa que desde criança eu tenho vontade. É abrir aquela pesada porta no final do corredor, lá no fundo do castelo. E o sábio disse: oh, majestade, isso é fácil. Mande vir aqui o homem mais forte do reino, com o machado mais afiado. Aí o soberano disse: não, eu quero abrir a porta, eu não quero destruir a porta. O sábio disse: ah, tudo bem, você tem razão. Então mande vir aqui a criança mais pura, inocente e frágil, com um machadinho de brinquedo, e vamos abrir a porta. E o soberano disse: sábio, que bobagem! Uma criança com um machadinho de brinquedo não vai conseguir abrir uma porta tão grande e pesada. Eu, quando era criança, não conseguia. Foi então que o sábio disse: majestade, então a lição foi aprendida. Para abrir a porta do coração das pessoas, não pode ser a base da força bruta, porque aí você vai destruir a porta. Mas ao mesmo tempo, você não pode ser brando demais, mole demais, porque faltará autoridade e a porta não será aberta. Vossa Majestade deve governar com pulso firme, mas ao mesmo tempo magnânimo, pedindo por favor, mas cobrando a execução das coisas. E fazendo dessa maneira, Vossa Majestade será um rei muito querido e obedecido por todos os súditos e ministros. E o rei experimentou aquela nova fórmula: pulso firme, mas com gentileza. Não muito duro e nem muito mole, na medida certa, cobrando o resultado, acompanhando as próprias ordens. E agindo assim, ele mandou chamar o ferreiro do palácio, que abriu aquela pesada porta com uma pequena ferramenta e muita delicadeza. Sabe o que a palavra de Deus nos ensina? Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Não é na base da força que você vai conseguir as coisas. Não é na base da violência ou dos gritos. E também não vai ser naquela base da fraqueza humana, mas sim pelo Espírito de Deus. Veja o caso do grande Rei Jesus. Tendo todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra, suavemente ele se apresenta do lado de fora da porta do coração e bate e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Age igual ao Senhor Jesus. Segue o conselho do sábio desta história. E não pela força humana, nem pela violência, mas sim pelo Espírito de Deus.